Ficarmos a sós. Quanto mais o tempo passa, mais eu sinto sua falta. Quero você pra mim forever, mulher secreta. Oh, oh, lololo. Sei quem fechar com quem e quem quero levar forever. Te troco com ninguém, minha bitch é mais bera. Eu procurava uma bandida sincera que não quisesse minha carteira e o meu cheddar. Eu perdi a fé em amar, tentei achar uma que fizesse eu mudar, irmão, quem me dera. Bless, já abençoa nós na terra. Bless, já abençoa nós na terra. Eu não sou romântico, mas hoje eu trouxe um buquê pra nós fumar flores. Quando você tá comigo, aí que eu consigo curar minhas dores. Não que eu não queira amar, eu só não procuro falsos amores. Não que eu não queira ficar, é que eu me perco fácil em outras cores. O encontro é de dois, que tal ficarmos a sós? Quanto mais o tempo passa, mais eu sinto sua falta. Quero você pra mim forever, mulher secreta. Oh, oh, depois que o sol se for, nós vamos ficar a sós e nada mais me interessa. O canto de um beija-flor pra despertar sua voz, essa é a minha promessa. Oh. E olha que voltou de novo. Eu vou até onde você for. Te ofereço melodia e cor. Eu posso virar teu beija-flor, que te traz a luz e o calor. Te beija com gosto de licor. Menina criada com a avó, me manda marrenta e ninguém toca. Pagou esses otários sem dó. Depois que eu te vi não teve volta. Não te ter aqui me dá um nó. Eu posso ser teu professor, porque eu fiz um álbum sobre amor. Coisas que ninguém me ensinou. Que o amor é tudo aquilo que a gente falou, que nunca seria mais virou. Tô precisando ver o doutor, coração de gelo não aguentou. Aquele jeitinho que a gente fez, foi o jeitinho que tu sentou. Fiquei te ligando a tarde toda, será que minha mensagem chegou? O encontro é de dois, que tal ficarmos a sós? Quanto mais o tempo passa, mais eu sinto sua falta. Quero você pra mim forever, mulher secreta. É só isso.